O neno era senpai, a mãe que te sustenta. Sofredora, mas não se lamenta. Trabalha em casa de família pra não passar fome. O neno era pivete, hoje tá um homem. Então, tapão redondo, sua cara de chão. Num barraco de madeira entre esgoto e o lixão. Extremo sul, distante da cidade. E ali mora o descaso, a realidade. A maioria, preto e nordestino. Em São Paulo, sem destino. Criado na rua e sem direito a nada. Neno, mas um moleque da quebrada. 87, né, me lembro bem. Sua mãe desesperada vendo o filho na Febem. Parou na escola, se viciou. Resolveu sair de casa, o que adiantou? O neno tá crescendo, sua mãe segue lutando. As coisas tão difícil, dinheiro tá faltando. Ele olha a sua volta e a revolta só agrava. Sentimento de culpa o neno acumulava. Sem dignidade, sem estrutura. 12 de idade enfrentando a vida dura. Sofreu na pele e passou vários venenos. É, já ouviu falar do neno? Chegou, ganhou maioridade. Filho criado sem pai, meias dificuldade. A sua mãe serve a Deus numa igreja cristã. E o neno no crime, chorando até de manhã. A vida deu a ele valores desiguais. A sua dor não era filme, os fatos são reais. Capão redondo, 3 da madrugada. Moleque é metralhado, tá morto na calçada. Era o retrato da rua, assim como é. Finado Quinho, neguinho do Jardim Imbé. Fiquei sabendo de uns cara, tava na sua bota. Um justiceiro, sangue ruim, ex-polícia da rota. Desacreditadão, tava o neno, rapaz. Só pra cima e pra baixo, de Suzuki no gás. Criminoso quer ibope, quer mostrar que tá bem. Até chegar o Depatri e toma tudo que tem. E por aí o neno vai, empolgado no sucesso. Ponto 40 e Glock, é fácil o acesso. Seu mundo agora é esse aí, não tinha mais jeito. Num caminho sem volta, o que tá feito, tá feito. E por aqui o neno é rei, é o herói da molecada. Mas tem covarde na maldade armando cilada. A inveja é uma merda, mas tá valendo. Já ouvi falar do neno? Mano lá, um tal de Davi, disse pra mim que é sangue bom, até então nunca vi. De vez em quando ele cola numa sete galo preto. É correria no dinheiro, se adianta numa treta. Ele é o cara, firmão, que se deu sempre bem. Ouro no pescoço à custa de alguém. Tem fama de patrão, sai com várias mina. Negócio lucrativo, boca de cocaína. Tá pela ordem, né? Ele é o gerente, toma conta da favela e abastece os clientes. Dinheiro fácil, é fácil, vai fácil também. Soldado do tráfico morto, se tu mais de 100. Talvez fosse pro neno sua última opção. Será que o esforço da sua mãe foi em vão? Repara só nos pivete quando o pai é ausente. Sem dinheiro a mesma merda, Natal sem presente. Infância infeliz, futuro duvidoso. Nascem, morrem no ciclo vicioso. Neno agora leva uma, tem dinheiro pra gastar. Festa vagabunda, roupa de marcar e pá. Veja só, olha só, como é o destino. Foi te empurrando pro crime no desbaratino. Morrer dessa forma? Não, não, não tô podendo. É, já ouviu falar do neno? Tá pedido, fugido da quebrada. Ripou um pilantra na semana passada. O boato rolando e o seu nome envolvido. Traficante da sul deixa outro estendido. É mal,